De volta à vida de solteiro, depois de um tempo casado, alguns dias sem pegar ninguém. Já tô ficando preocupado, sem agenda atualizada. Minha foda tá embaçada, as queridas mais solidárias tão sumidas ou casadas. Deve ser pra gadiês, até as dado ultimamente. Tão escolhendo hora errada pra bancar inocente. De repente vira santa quando vê a porta trancada. Me diz, cadê a safada que eu conheci na balada? Na pista ela precisa te seduzir vazia. Conhece o refrão, levanta a mão, canta e agita. Como olha, dança e pisca, louco pra metelhar mais. Quando chego junto, me esnobe, me evita. E aí, tudo complica, isso me excita ainda mais. Ela rebola, desce e roda, mostra a parte de trás. Só quer me torturar, sei que ela não vai me dar. É mais fácil tiririca, bota a Xuxa pra chupar. Por que você me provoca, se não tá querendo me dar? Chega a hora, só pra fora e sai correndo. Vem me levar pro playground, se não tá afim de brincar. Eu não quero ouvir desculpas, quero te ouvir gemendo. Porque você me provoca, se não tá querendo me dar. E quando chega a hora, só pra fora e sai correndo. E ela me ligou no outro dia, depois de ter regulado. Deve ter se arrependido, ou só queria um baseado. Só pra não correr o risco, eu saio de casa preparado. Uma garrafa de tequila seria o meu melhor plantado. Vodka, vinho, suco, leite condensado. Suja sacana, se fizer vai ter que me aguentar mamado. Já tá tudo planejado, gravei um CD com a Green. Tenho olhos pra massagem, olho de chive, um filminho. O irmão que viajou pra gringa me emprestou Voyage, fuleiragem. Quase não liga antes de sair da garagem. Eu só fazia figa, é foda, fica sem dinheiro. Pensei no banco traseiro, feliz e faceiro. Chegou uma nova mensagem, puta que pariu. Deve estar de sacanagem, gato pintou um imprevisto. Pode ser amanhã, porra, pra quem eu ligo agora? Já são 2 da manhã. Por que você me provoca, se não tá querendo me dar? Chega a hora, só pra fora e sai correndo. Tem que levar pro playground, se não tá afim de brincar. Eu não quero ouvir desculpas, quero te ouvir gemendo. Porque você me provoca, se não tá querendo me dar. E quando chega a hora, só pra fora e sai correndo. Mentira.